Olá, aqui é Gustavo Abadi, gravando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Para você que está me ouvindo pela internet ou pelas ondas da rádio Mãe de Deus, é importante ter em mente que nós temos falado sobre algumas características do homem segundo o plano de Deus. Este homem, ele é um homem que se arrepende, que sofre tentações, é um homem que reza, que lê a escritura, é um homem que escuta muito mais do que fala, e assim ele não cai no risco de falar bobagem. O homem segundo o plano de Deus é um homem que constantemente busca a Deus em oração. É um homem que é ávido em buscar a Deus. É um homem que deixa para trás as suas próprias convicções e busca saber a vontade de Deus. É aquele que se convenceu que não há nada mais precioso do que Jesus Cristo. Mas o homem segundo o plano de Deus, ele é um homem que não se acomoda, acima de tudo, é um homem que busca o seu crescimento na sua masculinidade. Não é fácil ser homem, especialmente no mundo de hoje, onde ser homem faz de você, segundo a modernidade, um potencial estuprador, onde em um mundo hipersexualizado você fica à mercê de todo tipo de tentações, desde ao caminhar numa banca de jornais, desde abrir o navegador na internet, desde que você, ao acompanhar na rua, normalmente, ao avizinhar-se de alguma pessoa que passa por você, você vê uma mulher bonita que lhe atrai, quase seminua. Não é fácil ser homem hoje porque as tentações, especialmente as sexuais, são muito fortes. Mas não são somente essas tentações que afligem ao homem, mas tentações de caráter moral. Tentações que nos fazem ir para longe de Deus, de esquecer o propósito que Deus tem para nós. Existe a necessidade, meu irmão, minha irmã, de crescermos em nossa masculinidade. Nossas irmãs podem nos ajudar, fazendo-nos lembrar que o homem é o líder da casa. Deve ser um modelo, o pai deve ser um modelo para os filhos. O marido deve ser o sacerdote do lar. Ao homem cabe lembrar-se que ele deve crescer. Crescer no conhecimento de Deus, crescer no seu papel como um pai, como marido, como sacerdote, para os padres que me escutam. Crescer, sim, na masculinidade. Ora, e como fazemos isso? Bom, nós temos que vencer as nossas fraquezas, nós temos que vencer as nossas debilidades, e para isso, meus irmãos, para vencermos os nossos vícios, nós temos que nos arrepender primeiramente dos nossos pecados e buscar lutar contra a carne na medida em que nós a sacrificamos num bom exame de consciência e nos comprometemos a nos confessar pelo menos uma vez por mês. Eu diria que o melhor seria uma vez por semana, que você fosse ao confessionário sempre que possível. Sempre que a consciência lhe acusar, sempre que você realmente perceber que ofendeu a Deus. Mas para isso você tem que estar com o coração disposto, com o coração inclinado a Deus, com o coração aberto a ouvir o que diz o Espírito Santo. Aonde foi que você errou? Já no começo desta semana, você já percebeu que você já errou? O domingo pode ter sido glorioso, mas a segunda-feira onde você desce, o domingo costuma ser o nosso né, monte da transfiguração. Os retiros da igreja são os nossos montes da transfiguração, onde nós encontramos a Deus, estamos com a família, mas é na segunda que nós descemos desse monte. E lá nós encontramos pessoas possuídas pelo demônio, precisando da nossa palavra para mudar, precisando ter a sua vida liberta. E você, cheio das suas fraquezas, cheio dos seus pecados, dos seus vícios. É sua missão levar o Evangelho, ser representante de Cristo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu grupo de amigos, na sua família, na sua casa. E é lá que você precisa seguir lutando. Lutando contra o mal que está fora de você, lutando contra o mal que está dentro de você. Com que regularidade você tem se ajoelhado diante de Cristo na pessoa do sacerdote e levado os seus pecados, pedindo perdão? Arrependei-vos. Arrependei-vos sempre foi parte da mensagem do Evangelho, a mensagem do querigma, e é para nós ainda hoje a mensagem das nossas vidas. Arrependei-vos. Chegou o dia da salvação. Chegou o dia da nossa salvação. Aprenda a caminhar de joelhos. Aprenda a pedir perdão para Deus. Aprenda a confessar-se. Não tenha medo. Nosso Senhor não irá lhe enfiar o dedo na cara e dizer que você é um rato. Você deve se sentir assim. De ter transgredido as leis de Deus, de ter machucado o Espírito Santo. Mas mesmo assim, se o seu coração estiver realmente quebrantado, o Senhor nunca lhe negará. Então tenha coragem. Tome um compromisso, faça um bom exame de consciência todo final do dia, toda noite. E diga e se comprometa: eu estarei diante do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu, em toda a minha vida, servirei ao Senhor, porque o Senhor é a minha herança. Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.